406, pouso autorizado, vento no 0 graus e no 09. Autorizado, pouso, eu sou para 062. Tá 9510, decola ao 18, chama o controle no 208, bom voo. Obrigado, boa noite. Pouso na 9510, boa noite. Tá 9510 ao controle, boa noite, está em contato radar, prossiga como autorizado. Autorizado após 2000, voar Leda. 2000, Leda, Azul 4062, está ligando aqui, Sul 4062, pegue de Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão, confirma? 01, pole position. Ok, Alfa Juliette para o 01, Azul 4062. 9590, chamo em Recife 120, alterna 12258. Nove 590, copiou o controle? Prossiga. Nome Recife, 1260, alterno 288. 6088, obrigado. Nome 258, alterno de construção, vou fazer a chegada da marca para o número 050. A 258 está autorizada presente a proa de TAP. Depois de TAP, voo Serra Ruta 366 para o procedimento terminal. Tá. Bom dia, compadre do 2222, utilização conquista pelo repetitivo, confirmação. 2222, conquista, 180 autorizado, via rota do plano, decolando 1-0. Primeira curva à direita, sai da água, elefa, depois elefa, segue do CTO Pro e após conforme. 1208, controle Salvador, 5513 no transponder. 2228, autorizado nível 1-0 para conquista de alta do plano, decola a cabeceira 1-0 direita, agora é elétrico, pilar, roda do plano 5-5-3, acorde, 1-0-8, controle 6. Deixa eu ver o pushback, acionamento. Contarei. Alfa 2. Confirme. Oh, Mike Yankee Fox, siga número 2. Mike Yankee Fox, prossiga. Ok, boa noite. Yankee Fox está parqueado aqui no Mike número 2. Solicite a autorização. A aeronave está sendo rebocada para a rota 13 da principal. Aguarde um instante. Aguarde um instante, mas a gente fala sobre a direção. Ok, a gente fala que está aguardando, obrigado. Você não vai ver se me escuta? Prossiga. Tem que mandar o do pushback? Canal 258, autorizado vista para 2510, aposto passando no carro 266. Alfaredo 2228 para posicionamento, posição 12. Autorizado, puxe em 4-4. A 258 chama a torre sequência 118 do sinal 95. 295, até amanhã. É 258, já está na frequência do controle. É 18, decimal 195. Estabilizado, vai passar o 358, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 89. 2228 para o táxi, estão a POB 52, para meio de 5 horas, alternativa Salvador. Autorizado o táxi, vim de Alfa, no Ponte Paradão, no 0-1, 1895, PNH, no 0-5, bom voo. Autorizado 2228, tente vir de táxi, Ponte Paradão, captura no 0, via Índia e Alfa, ajuste no 0-5, lá, torre 295. Salvador, passaria 2228, passa ponto 010, pronto. Passaria 2228, Aulim, mantém pista no zero. Mantém no zero, passaria 2228. Passaria 6258, solo aos 46, com solo Salvador 1219. 219. Alfa, chinês da Juliette. Alfa, chinês da Juliette. 398 na avião, na oceana identificação, dois avios chegando a bordo para 4 mil pés, ajuste 190 no meio. 190 no meio, chegando a bordo, 4 mil pés, 389. 2228, decola 46, controle 1, 20, decimal 8. 208, passaria 2228. Controle de Salvador, boa noite, passaria 2228. O Mike Yankee Fox mantém a posição aguarde para iniciar o táxi até a Imóvel 3. A nave está na alta, vai ingressar para o botão 05, mantém a posição em aguarde. Ok, Mike Yankee Fox, aguardado, mantém a posição. Este som vai chegar. Gente, passarei 2008, atenção 80. Juliette, portão 5. Passarela 2228, autorizada para o exército. Confirme, vou passarela 2228. Para 2228, autorizada para o exército. Pro Odilef, ciente. Fox, prossegue o reboque até a remota Nordeste, mandando uma escuta permanente. Ok, Mike Fox, segura Voo 1172, acendo a identificação dessa via Cheira da Mali para nível 050. Lembra na Mali, 1172, pode coordenar o via 2319? Quais coisas mais próximas, voo 1172. Quanto é a missão, 1192? 3891 para evitar a área restrita de Aratu, após o golfe, voo Serra Vida 368. E está autorizado para o procedimento regional. Após Ponte, Sierra Victor 368, confere? Aqui, na parte de Sierra Victor 368, está autorizado para o procedimento regional. Sim, após está autorizado o procedimento regional, 368. Atrizão 170, acendo a identificação dessa via Chega da Mari, para nível 060 e velocidade 2509. Entre dessa via Mari ao 060, 269. 2891, no curva à direita para o A220, limite radial 290 Salvador. 220, limitado para o 290 Salvador, tá, 38. A Zé já está batida para o 220, tá, 38. Eu mantenho. Entre 2891, 15 milhas oeste do VR de Salvador. Peço uma analisação na frota da Vila 366 e desça para 2506. Autorizado o procedimento terminado de forma estabilizada. Tomara estabilizado na proa do Oceano Vitor 366, 2500 pés. Boa noite, Mike Fox. 1172 da Gol, só confiando, autorizado o procedimento? Aguarde. Aguarde. Autorizou 170, desça para o nível de voo 050. Tantrizona 70, desça para nível 050. 050, Tantrizona 70. O 972 está autorizado o procedimento terminado a partir do servidor 366, descida reautorizada agora para 2506, ajuste 1096. 16, 2500, autorizado a Renata, 1972. C2228, vou Olha o 2228, informa a velocidade, um pequeno desvio aqui pela esquerda da rota, vai dar uns 10 graus aqui pela esquerda, mais umas 5 milhas, já retorna na proa de Opilora, ok? Desvio para o 2228. Quando é final do procedimento internado, tá 3, 8, 9. 2891, chama a torre 1918, decimal 95. 2895, boa noite. autoriza a prova de conquista, vou passar ele. Autorizada a prova de conquista, passarei 2228. E chame Recife na frequência 260 até 228. Ciente, boa conquista, 260 228. Obrigado, bom dia. Bom dia. Boa noite, Otan 3291. Otan 3291, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus no 09. River pouso na pistão zero, Otan 2978, após o TAP, voo Cerrado 366, que para 2109, desça para 4000, passo ajuste 1090. Da 3170, autorizado então 4000 pés, 1016, a reduzir a velocidade. Boa noite, eu posso ouvir o topo, eleven, what is my central? Airbus 330, please, for request, that would be clear. Portugal 024, stand by, take clears. Goodbye, posso ouvir o topo. Solo 05, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02, permaneça nessa frequência. Ciente, livrando a direita, permanecendo na sua frequência, 321. Só confirmando, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3291. Gol 1172, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus 99. Autorizado 10, gol 1172. Are you ready to copy? Ready to copy, go ahead, eu posso fazer o supor. Clear to Lisboa, flight level 350, conforme planned route. Puka departure, Papa Uniforme Charlie Alpha departure, and Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. After departure, left turn. Call code is 5537. And Salvador Departure Control 120.8. Read back, please. Circle is on flight level 3505 on route via Boca Departure, depart transition, left turn after departure, squawk 5537, frequency 120.8, Portugal 024. Portugal 024, read back is correct, call me for pushback and setup. We'll do what Portugal 024, over here. Distância da presente 050, muito obrigado. Vitor 366, tá? 3170. Gente, tá 3170, chama a sua frequência 118.9. 895, boa noite. Boa noite. E Salvador, boa noite, Tan 3170. Tan 3170, boa noite, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Mandando salir, 3170. Nono 72, solo 08, libera direita, permaneça nessa frequência. Libera direita na sua frequência, ó, nono 72. O nono 72, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, pro 7, o nono 72. Tan 3170, pista livre, pouso autorizado, vento 110 graus, 9 nós. Livre, pouso na pista 10, Tan 3170. Número 1 já está passando os tempos. Queria pedir muito autorizar o Sierra Vista 366 com referência. Autorizado, presente Sierra Vista 366. Muito obrigado. 92, informação Bravo. Bono 592, essa é a identificação da presente voo staff, vista para nível de voo 050. Voando o staff, desce para 050, voo 1952. É 3520, reautorizado descida para 2500 pés, ajuste 10115. 10015, 2500 agora, muito obrigado. No 70, táxi autorizado Alfa Juliette, remota 12 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 12 principal. Voo 94400, boa noite, essa é a identificação, desce para o nível de voo 060 da presente voo TAP. Da presente voo TAP, desce para o 060, autorizado, vai ser o 060. Após TAP, está autorizado, Serra 368, Gol 94400. Após TAP, Serra 368. Cruzando 230 para 190, informação Bravo. Voo 9044, acima de identificação, Delta para nível 070, apresente voo TAP. IK, Delta 70, Roger TAP, Voo 9044. Uno 592, autoriza a pista para 2810, com ajuste 1015, proceda do 366, corte de priorização para o procedimento terminado. Relativo, desce para 2500, com 0015, proceda do 366.